2043, chame repetindo 5 décima 1. 251, boa noite, agradeço a coordenação, 2043. Boa noite. São 3662, Tauro 01, direito 1211. Direito 1211, boa noite, até já. Boa noite, está 3665 Lebron, na sua escuta, instruções da 662, perdão. Está 3662, boa noite, está livre o táxi de Alfa e Juliette, portão 08. Alfa, Juliette, portão 08. Informa aí, a conta final está recebendo frequência de rádio impacto, ok? Ok, ciente. São 3662, e só para informação, a gente não recebeu nenhuma frequência, nenhuma informação aqui no Elt de ninguém aqui, ok? Nenhuma interferência. A gente na 121.5 de emergência, está bem alto, evidente aí, na curta final, ok? Na curta final, ciente. A gente está com a frequência aqui habilitada também, não está escutando nada não. Certo. Muito obrigado. Pouso 973, autorizado Galeão, VIP 9857 até Moço, o nível 360. Decola da 10, saiu da El, Leda e após direto Irume. O controle 120 decimal 8, transponde 5173. Correto, voo 973, chame pushback, acionamento. Na 310, está autorizado o Recife, o nível 350 inicialmente, via Zulu 17 até Potro, após direto, decola da 10, saída Tuca, transição Caju, controle 120 decima 8, transponder 5177. Autorizado 350 para Recife. Pesou 17, outro, hoje o Recife, a saída da pressão no zero, pouca transição Caju, controle de saída 208, 5137, transporte da Xanamé 310. Xanamé 310, correto, chame pushback, acionamento. Parei, 310. Pro 096, desça para nível de voo 050. Autorizado, TAP. Autorizado, TAP, voo 090, obrigado. Papa Romeo Mike Fox X-Ray, acendo identificação. Eu só ouvi a chegada a ponto para 4 mil pés, ajuste 105, posição para 250 mais. 2.259, 4 mil pés, 105, Mike Fox X-Ray. Autorizado, Gol 973, chama táxi. Chama táxi. Papa Romeo, Papa Tango Romeo, chegou? O Papa Tango Romeo está autorizado Recife, 410 nível, via Zulu 17, decola 17, saída Puca, transição Caju, controle 120 décima 8 e o transponder 51, 55, e a frequência da torre é 118.95. Afirmo, é 117 mesmo, com curva à esquerda. Papa Tango Romeu, é só confirmando, o senhor vai decolar da 117, é isso? Então da 17, chame a torre 2895 para acionar e taxiar. Tá no hangar da Aerostar? Boa viagem. 1096. Cliente 2 para 2000 pés, ajuste 1095, autorizado ILS, informe estabilizado. 62.000, repassará estabilizado. Bom, 096. Aguarda. Aguarde só a liberação do pátio. Sim, mantendo posição, 6310. Borda, Oceana Guarulhos, 3 horas e 50 para meia, pro ataque. 973, Liro Taxi, à direita, né? E no ponto de espera da 10, chame a torre, 1895, boa viagem. Atualizado à direita, ponte da 1895, boa. Zero, tá autorizado o pushback, acionamento e chame táxi. Gente, autorizado o pushback, acionamento, acionamento. Salvador, 3858, autorização Fortaleza? Dan 3858, autorizado Fortaleza, 370, o nível, via Zulu 19 até Bangu, após conforme o plano, decola da 10, saída normal, transição frote, o controle 120.8, o transponder 5403. Autorizado 370, apesar do 9 Bangu, descer tempo curto, decola da 10, Momo Proti, 1208 ao controle, 5403, transponder, o TAC 3858 no 2. Está correto, TAC 3858, e chama o pushback de acionamento. Chamará grave. Sector Bay cruzando 5500. E aqui, autorizado descida para 2000 pés, ajuste a 095. Autorizado ILS-FC, pista 90, som estabilizado. Descendo para 2000, vai reportar estabilizado. Sector Bay. Acordo. Gente, eu chamo a 6310, táxi à direita, no ponto de história 10, torre 1895. 16, da Deponsera 10, torre 1895, eu chamo a 6310. Meu Mike Fox X-Ray, reduzo velocidade para 1 no Mato 09, é o número 2 na aproximação. 7190, reduzindo e avistando o tráfego às nossas 9 horas. 1096, chame torre na frequência 1 no 8, decimal 95. 1 no 8, decimal 95, com 1096. Boa noite, Lua 096, final da 110. Lua 096, boa noite, livre pouso, vento 100 graus, 109. Autorizado pouso, pista 10, voo 096. Voo 1973, decolou 27, controle 120, décimo 8. 208, obrigado, boa noite. Valido, voo 973. Autorizado, Leda. Leda, 973, obrigado. Salvador, Oxenai 6310, ponto de terapista, 10, pronto. 6310, boa noite, mantém seu sucesso. Mantenha o ponto de 6310. Localizador e glide avistando Mike Fox X-Ray. Sim, chame torre 1118-95. 8895, X-Ray. 2-1-1-1. Salva, não chegou 1-0-9-6. Boa noite, livre táxi, Alfa e Juliette, portão 07. Ampla de leste, motor 7, voo 096. Caso negativo, 926.0. 3325.960, obrigado. Chame na Juliette, táxi via Alfa, chame na Juliette. Colagem, vento 090 graus, 99. Livre de colagem, sono 0, chame a meia, preso no zero. Rota 3858, 2, puxa chamar. Puxa, velho, chame táxi, tá 3858. Iremos informar a Infraero, que tá 3858. Obrigado. Olha. Então logo ele chega, está vindo aqui a caminho. Então logo ele chega e podemos ir embora, né? Sim, tá livre o pushback acionamento, 3858. Mike Fox X-Ray, ingresse no pátio pela Juliette. E nas proximidades do gate 8, o senhor vai encontrar uma viatura Follow Me. Entre o gate 8 e o gate 9, o senhor vai encontrar uma viatura Follow Me, para evitar uma área que está em construção aqui no pátio. Siga a mesma e chame na Lima. Obrigado. 6310, decolou 36, controle 120, decima 8. Controle 208, 6310. Controle Salvador, Oxalá 6310, perfil Puka. Oxalá 6310, contato radar, secretário nível 350, Sierra Puka. Sim, sobe nível 350, perfil Puka, 6310, da Oxalá. Nível 430 via Hotel 21 até Sorocaba, após Hotel Alfa 310. A decolagem da 17, saída Arbor, após Elefa e após direto Nítido para interceptar Hotel 21. O controle 120 decimal 8 e o transponder 5164. Estamos aguardando Aracaju. Teste direto de 163, 10. Aqui, a saída é Arbor, inicialmente Arbor, com a curva à direita. Até após Arbor, direto Elefa, e após Elefa, direto Nítido, November, Índia, Tango, Bravo, Oscar. Taxi, ao ingressar na Taxi Lima, continue o táxi via Mike e na Quebec chame a torre 1895, o cotejamento está correto. Datão 74 a bordo, 3 horas, João Pessoa para o táxi. A 3258, táxi autorizado, então ponto de espera da 10 via Índia, ponto de espera torre 1 no 8, 9, 5, 8, 9, 0, 5. Índia 295, Ponte Zero, muito obrigado, senhor. Uma ótima noite. Xenia 310, Xenia Recife, 126.85. 126.85, com o centro Recife, Xenia 310. Xenia 4298, desça para 2000 pés, ajuste no 095, autorizado a sinal IMS, reporte estabilizado. Xenia 2000 pés, descendo para 2000 pés, no 095, e a sinal IMS autorizada, 4298. Vento 1858, boa noite, autorizada a linha N colapso no zero, vento 090 graus, com 9 mãos. A linha é polo no zero, são 3858. Libera a velocidade abaixo da 70 com 4-2-8. Cadê as restrições de acesso de velocidade 4-2-8? Sim, obrigado, 4-2-8, sim. Boa noite, Gol 1096, autorização para Fortaleza. 1096, autorizado Fortaleza, via rota do plano de voo, nível 370. Cola da pista 10, curva esquerda, saída Momo, transição Froti. Transponder 5407, controle 1208. Confirmar o transponder 5477. 5407. Ok, 5407. Autorizado o 370 para Fortaleza, rota de acordo com o plano. Decola 10, curva esquerda, saída Momo, Froti. Aciona 5407, controle 208, gol 1096. 1096, cortejamento correto, chama para investigar questionamento. Chamará portão 7, 1096, obrigado. Boa noite, contato radar, só para o nível 370, saída Momo. 370, Momo. 2850, pode voar a mão para a presença, Alex? Obrigado, pelo amor. Muito grato, voando mal. Tá Romeu, boa noite, tá aqui, né? Eu informo que o seu plano de voo foi vencido há 4 minutos atrás, confirma se já foi feito alguma delha? Tô livre pelo momento, chama o contato. Localizador da 1-0-1-4-2-9-8. 4-2-9-8, corvo 1-9-8-9-5. 8-9-5-4-2-9-8. Salvador azul 4-2-9-8. Boa noite. Autorizado com os 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0. Livre Fonso, 1-0-4-2-0-0. 2782, Skokie Island, fly direct to ETAP position, report to red for descent. ETAP, I'll follow the red for descent. Mike, Fox 28, Mike, Fox 28, 1429, o solo foi o 25, com o 1, 1 à direita, azul 429, 8 mora. Para 4.010, o ajuste no 05. Bom, 4.010, ajustado no 01, corrido 5, é 2.2. Go 2782, descent at level 050. 050. Porto Salvador, boa noite, só 38195, centro da informação, papá, cópia, 340, Guarulhos, boa noite. 3815, autorizado para Guarulhos, via rota do plano de voo, nível 340. Fala da pista 1-0, curva direita, saída da El, transição ótima. Responde 541-5, controle 120, décima 80. Estimativo, autorizado, nível 340, conforme rota do plano de voo, pesou 1-0. Decola da 1-0 com curva direita, cumprindo a saída da El, transição ótima. Após o controle 1-208. O na 6313, você para 2010, o ajuste no 095, está autorizado a final do EMS, reporte estabilizado. Ajuste 782, reduce speed 220 knots, number 2, check good. Roger, 22220. Autorizado para o ataque, gol 096.